começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo Tose Braga. E eu sou a voz. A voz que tá brava. Eu não tô brava. Não, tá. A voz que te encanta as noites de quarta-feira e as tardes de domingo. Estou... Aliás, hã? Estou intimidadora, talvez. Intimidadora? Isso é interessante até. Aliás, o que é que você falou? É produtivo pro programa. Não, nada, eu ia só desejar uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta e uma ótima tarde de domingo pra quem é de domingo. A gente tá meio sumido, né? É, dei explicações. Então, a gente tava semana passada lá em São Paulo. Eu tava tocando com a Cassino Monterrey, pra quem não sabe, é a banda que eu toco. E não deu pra fazer o programa, foi muito em cima da hora. E essa semana eu tô indo de novo, amanhã, né, quinta-feira. Mas pelo menos dessa vez deu pra fazer o programa. E não sei, a gente tem novidades? Acho que não. Hoje é dia do teatro. Hoje é dia do teatro? É. Parabéns aos atores. É dia de um deus também, em grego, acho que... Eu esqueci o nome. Deus grego? É. Que legal, dia do teatro, dia do deus grego. Que tem tudo a ver com o dia do teatro, né? Os mitos tragicômicos da vida. Acho que o conhecimento afasta as pessoas do mundo, assim. Quando eu tô lendo, quando eu tô estudando, quando eu tô fazendo alguma coisa, assim, que tem a ver com conhecimento, eu, pelo menos pra mim, isso se atribui, assim, eu fico mais afastada do mundo. Não quero voltar pro mundo. E você acha que a experiência pessoal é intransferível? A tua experiência individual... Em relação a isso? Em relação a isso, se aplica generalmente? Pelo que eu observo, sim, do mundo, das pessoas. Como você mesmo me ensinou, né? Quando você tem mais de 50%, você já pode generalizar isso? Quando você tá falando de algo que é amplo, sim. Mas, se você for falar de amigos, de uma coisa mais individual, de pessoas que você se aproximou, aí você tá falando de individualidade. Sim, e isso dá pra generalizar? A sociologia, a antropologia, a estatística, ela trabalha com esses números de maioria. Sim, né? Sim. Tanto que a própria democracia é uma maioria, né? Tipo, a gente vota e o que é contabilizado é a maioria. A matemática que a gente sempre faz é essa, assim, até nas escolhas. Pedir o sabor da pizza, né? É a maioria. Então é uma regra que a gente usa pra se aproximar mais do que é justo. 15. To talk to Georgie, do you know if he's going to come up today? Oh, he might. He went to the dentist, but he should be back from then, so... Why don't you stand by and buzz me if he's up? Over. Okay. Okay, also, you're doing the coleslaw and the broccoli, right? And I'm doing the rice and the, what else? Corn, over. Yeah, roger, roger. Have you ever done the coleslaw in the blender? Negative. I've heard other people do it, Harriet, but I've never done it myself. Yeah, Roger. No, do you need any more mayonnaise? Yeah, Roger, Roger. come run. Come. When I speak to my friends, they live in full block, little full boxes. Os sofistas que tinham essa mania, né, de utilizar como artifício, como um instrumento, como uma artimanha, como um jeitinho brasileiro, a fractalização, assim. A origem da origem da origem da origem da origem. Então, a gente estava falando de uma generalização depois da generalização por trás disso, né, algo semântico, assim, que é a generalização da generalização da generalização através de uma regra. Né? Mas são regras que precisam ser atribuídas exatamente com esse intuito. O intuito de você chegar mais perto da justiça, chegar mais do que é justo, chegar mais perto do que é completo, mais perto do que é... Exato. Exato. Até mesmo assim, tipo, que uma sociedade precisa, o básico de uma sociedade, né? Que a gente fala educação, cultura, saúde, são coisas que a gente, de certa forma, impôs, assim, mas não é uma imposição que vem da nossa própria evolução, assim, de a sociedade ir se adaptando às coisas que vão surgindo e às dificuldades e às novas tecnologias e tal. A gente não está levando em consideração a individualidade de ninguém. A gente está dizendo que qualquer pessoa no mundo precisa de educação. Isso não é individual, assim. Aí, claro que individualidade é você pensar em uma pessoa como única e nas atribuições que ela escolhe para a vida dela, como a educação, e a pessoa escolhe estudar determinada coisa e ela se direciona para aquilo. Sim, mas na maioria das vezes... Isso sai da generalização, porque se torna individual. Né? Escolha individual. Sei lá, eu questiono um pouco aquele trampo, né, que os cientistas ou arqueólogos ou não sei o que têm de provar que o ser humano, o ancestral comum do ser humano era o macaco, etc, etc. Quando nós viemos do peixe, né? Eu acho que você precisa contextualizar, assim, porque já é complicado, já é difícil, já é totalmente distorcido esse próprio argumento, né? Então seria, tipo, o limite, né, ali? Não o limite em si, mas, por exemplo, é complicado e distorcido, no geral, esse próprio argumento de que o nosso ancestral comum é um macaco, né? Que, por exemplo, as pessoas confundem e falam que Darwin, por exemplo, disse... que nós éramos macacos e nos tornamos humanos, e não distorce essa parada do ancestral comum. É isso, não significa que o melão se tornou melancia, significa que os dois têm um parentesco ali. Então a gente sente essa é mais fácil a gente aceitar essa coisa mais próxima da gente, e depois, uma vez aceitando isso, avançar. É igual quando você começa a fazer pesquisas, né? Primeiro você vai se aproximando daquilo que é mais tá mais óbvio pra você. Depois você vai se aprofundando e percebendo que é tudo muito vasto. Sim, é muito específico, mas, né? Mas é pra chegar num... Né, vamos sair um pouco dessa coisa de acreditar que nós somos mágica. Ou como diriam os hippies, né? A gente veio da Terra. Os religiosos, por exemplo, eles tratam esse assunto. Se falar que nós somos... temos um ancestral comum com macaco, é como se a gente estivesse falando um absurdo, né? Mas é a coisa, de tudo que já foi dito a respeito da humanidade, é a coisa mais fácil de ser aceita, né? Porque é muito mais fácil você aceitar que nós temos um ancestral comum com macaco do que aceitar que nós fomos feitos de barro. indo mais longe um pouquinho, né? Amebas do espaço que caíram na Terra. Exatamente. Há não sei quantos bilhões de anos atrás. Zilhões. É. Mas legal, tudo isso tem a ver, então, a gente abriu muitos parênteses e acho que a gente pode fechá-los com um grande parênteses, né? Retomando aquilo que a gente estava falando, e a gente sem precisar também de estabelecer um elo entre uma coisa e outra, já que a gente não se perdeu, né, no caminho. Que é... Pelo menos dessa vez, não. Pelo menos dessa vez, não. O fato de que... Quanto mais a gente se aproxima do conhecimento, mais a gente se afasta do mundo. Tudo isso que a gente disse serviu de exemplo, né, pra isso. Sem até... parecer divagação. E assim, até essa dificuldade, né, que eu falei que a gente sai, a gente sair um pouco desse mesmismo e tentar ver outras coisas, ampliar o conhecimento. E depois quando a gente volta a olhar pro mesmismo, cansa, sabe? É cansativo, é repetitivo. Então é muito mais saudável, às vezes, ficar mergulhado em si mesmo, assim, e vivendo como um observador do mundo. Claro, claro. E o papel do ser humano é esse, né? De desbravar mesmo. Afinal, a gente ocupa poucos por cento da capacidade do nosso cérebro. E eu peguei até piolho, eu acho que isso é um bom sinal, porque... Você entendeu o bom sinal que é pegar piolho? Uhum. Tipo, isso significa que eu tô movendo e que tô trocando experiências, salivas e miscigenando saliva, os lábios. Saliva, você anda beijando o piolho na boca. Não. Ah, bom. E o papel do homem é esse. O papel do homem é explorar, né? O desconhecido e assim retomar as origens. Yeah. E esse programa tem tudo a ver com isso, né? Por exemplo, o programa de hoje... Eu tava fuçando aqui num blog que eu gosto muito, e o pessoal da Das Defense Organization, que é um grupo de malucões lunáticos alemães, eles têm um selo independente e coisa e tal. Daí já estabeleço o elo entre essa equipe e o programa Lixeirinha, que é um programa voltado pra isso mesmo, a cultura independente em geral. Eu gostei muito de um disco que disponibilizaram chamado Barbed. Eu gostaria de fazer um programa especial e tocar esse disco inteiro, na íntegra. Mais especificamente o que dá tempo. Não, mas eu acho que dá tempo sim. Se não der tempo vai ficar faltando um pedacinho. Tem 46 minutos o disco. Eu ouvi umas duas vezes, assim. Uma merda. Olha, tem tudo a ver com isso que a gente tava falando, que é explorar coisas que a gente não conhece e que talvez não tenhamos a sensação. A identidade que você tem com isso não vai surgir assim, né, de uma hora pra outra. E pode ser difícil de ouvir ou pode ser muito fácil de ouvir. Geralmente o que acontece é assim: esses artistas fazem essas coisas por experiência e por pesquisa sonora mesmo e musical, né? Daí gravam, deixam lá jogados, limitadíssimos, assim. E daí alguém vai lá, né, acha essas obscuridades raríssimas e disponibiliza na internet. Então esse Barbet veio meio que na onda dos Plunderphonics. Eu ainda quero fazer um especial Plunderphonics aqui no programa, seria bem válido. Tem muito a ver com o programa de Xerinha. Aí sei lá, meio que vem de um dos pilares do Plunderphonics, que é o John Oswald, e Negative Land também, e o próprio John Zorn, que é um malucaço lunático que tá por aí também. E sem mais delongas, vamos ouvir então. Espero que gostem. Gostaria muito de saber a opinião dos ouvintes. De repente vocês podem me adicionar lá no Facebook. É só digitar Tuizo que dá pra me achar. Pra quem quiser mais informações é só falar comigo. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha na Ossaira. Aí to you about? Why you see these people? I see the lady coming. I need to talk to her. Pedro, you have to realize that she is not real. Yes, she is. She's real because you're seeing her in your mind. Thank you.